playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, começou mais uma playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bittencourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Playlist que, de resto, poderá ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje, passarão por cá nomes como Grant Lee Buffalo, Fleet Foxes, Novel Vague, entre muitos outros. Será uma sessão, toda ela, durante as duas horas que temos pela frente com boa música, dizia, será uma sessão calminha, por vezes nostálgica, uma outra vez mais triste, mas garantidamente sempre com boa música. E foi com boa música que iniciamos a sessão de hoje com Radiohead e a música All I Need. Passamos para Marble Sound com Quiet, depois Nick Cave no grande álbum a solo Idiot Prayer e a música, um clássico, Into My Arms. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. God.

tears off so many hurts, hurtful words and broken plates. I lied to half the sea. I've been lied to all in all. The world is small enough for both. Upon the interstate, waiting on the train, and just when those big arms lift up, fall in love with no time to stay. Side. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Dos Maisie Star passamos para Hope Sandoval and The Worm Inventions. Hope Sandoval, que não é nem menos nem mais do que a vocalista dos Maisie Star. De Hope Sandoval vamos ouvir a música Drop. Daqui a pouco entram aqui na playlist Foxes in Fiction e Beck. The way you drown is like a stone, making out your flying, but you've just been thrown. Playlists. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. mais uma belíssima música dos Fleet Foxes. Antes deles passaram já por cá na sessão de hoje da playlist Hope Sandoval, Maisie Star, Grant Lee Buffalo, Nick Cave, Marble Sounds e abrir a sessão de hoje Radiohead. Passamos para Foxes in Fiction e a música Antibody, depois Yola Tengo e Novel Vague, respectivamente com as músicas I'll Be Around e In a Manner of Speaking. Oh, fight. So in the manner of speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com Beck e a música Morning. Depois, das 20 às 21 horas, passaram por cá Bon Iver, Destroyer, Julia Jacqueline, Loma, entre muitos outros. Está a ouvir a playlist no Rádio Clube de Angra, eu sou Miguel Bettencourt e estarei aqui na vossa companhia até às 21 horas.

Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist no Rádio Clube de Angra aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos a segunda hora da sessão de hoje com Björk e a música Come To Me. Entram no alinhamento Bon Iver com Flume, depois Cigarettes After Sex e a música Heavenly e por fim Agnes Obel com It's Happening Again. So it shows. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. De Agnes Obel, passamos para o canadiano Destroyer e a música It's Gonna Take an Airplane. Daqui a pouco vão passar por cá também Echo and the Bunnymen e Soap and Skin. Sticking around, 'cause when you stick around, when you stick around, people like to put things in the ground. Now in my evil empire, I am gonna be a star in the night sky above. So you think this is love? Yes, I guess so, at least something to make it from. Dressed like a dream dreamt by Lola magazine. Baby, you were born to be seen. And art's just the star. Step inside the Widowmaker and listen to your heart. I'll be

Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist. Fizemo-lo com Julia Jacklin e a música Body. Entram no alinhamento Echo and the Bunnymen e a música The Killing Moon. Depois Loma com Shadow Relief. Under blue moon I saw you. So soon you'll take me up in your arms, too late to beg you. Cancer, though I know it must be the killing time. Unwillingly mine. Fate up against your will. Through the thick and thin, he will wait until give yourself to him. In scarlet nights I saw you. So cruelly you kissed me. Your lips a magic world. Your sky all hung with jewels. The killing moon will come too soon. Fate up against your will. Through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Saw you so soon. You took me up in your arms, too late to beg you. Oh, cancer, though I know it must be the killing time. Unwillingly, my fate up against your will. Thick and thin, he will wait until you give yourself to him. Fate up against your will. Through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him, fate up against your will. Through the thick and thin, you will wait until you give yourself to him. Thank you. and forth from day to day. I feel how close you are. I can see you miles away. Sou Band Skin, são quem entram de seguida com a música What a Wonderful World, uma excelente versão deste clássico. Depois Laura Vers e a sua belíssima voz e a música The Middle. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night. myself. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. We went to the meadow. No walls, no ads, no black balloons waving from the chain link fence. No bricks, no windows, except for the two gold ones you showed me, my friend. We went to the meadow. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim de mais uma sessão da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Recordo que poderão ouvir esta sessão e todas as outras anteriores em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos a sessão com John Mouse, a música Hey Moon. De resto, como é habitual, despeço-me com os votos de um excelente fim de semana. Um abraço e até ao próximo sábado.